estava sozinho, tristonho em meu caminho. Minha vida não tinha beleza, meu viver era só de tristeza. Eu não sabia, eu não sabia que meu Jesus me amava assim. Sabia que tu me amava tanto assim. E por isso, Jesus, eu andava distante, por caminhos errantes. Quantas coisas ruins eu pratiquei. Mas agora, Jesus, eu sei o quanto tu me amas. Eu também te amo, Jesus. Sabe, Jesus, eu vim te pedir para que os meus passos sejam guiados neste caminho. Eu te peço, Jesus, para que tu me guarde até o fim, para que no final desta jornada eu possa trocar a minha cruz por uma coroa de glória. Jesus, se tu podes, ajuda-me, Senhor. Sabes que a vida aqui é difícil, mas tu podes me ajudar. Eu não sabia, e por isso, Jesus, eu te digo assim: eu não sabia, mas agora, Jesus, eu sei. Obrigado pelo amor que tu tens a mim. Obrigado, Jesus.